Essa música eu dedico pra mulherada que tem a alma boêmia, que gosta de uma saideira sem fim. Eu não sei o que é que eu vou dizer quando chegar, eu só real. Você ficar, vou respirar, me censurar. Dessa vez coberto de razão, muitas vezes eu justifiquei por me tardei, por onde ter, o que fazer e o que descer. Era fácil você me entender. Eu não sei o que é que eu vou dizer quando chegar, eu sou descoberto de razão. Muitas vezes eu justifiquei por que tardei, por onde ver, o que fazer e o que dizer. Era fácil você me entender. Pagode aí, vai. Sempre tardei para chegar na boemia. Hoje bem cedo de me desfazer do linear. Entre umas e outras, muitas conversas às outras, e sempre uma saideira. Assim foi a noite inteira. Hoje eu vou admitir que estou errada. Do que passou, vou me sentir culpada. Aceite as minhas desculpas por essas noitadas malucas. Tenhas um bom coração, só peço compreensão. Eu não sei o que é que eu vou dizer quando chegar, eu só raiar. Você ficar, vou me esperar e censurar. Dessa vez coberto de razão, muitas vezes eu justifiquei por que tardei, por onde ver, o que fazer e o que dizer. Era fácil você me entender. Sempre tardei para chegar na boemia. Hoje bem simples, me desfazer, folia. Entre umas e outras, muitas conversas às soltas, e sempre uma saideira. Assim foi a noite inteira. Hoje eu vou admitir que estou errada. Do que passou, vou me sentir roubada. Aceite as minhas desculpas por essas noitadas malucas. Tenhas um bom coração, só peço compreensão.